agora via Índia, no ponto de Parachame Torre 1 no noite desse momento. Vai prosseguir via Índia 4036, obrigado. Zona X-Ray, voo no 754. Voo no 754, complete final LS, chame todos, frequência 118, decimal 6. 26754. Controle Salvador 03144, cruzando 180, ciente da papá. Tá, 3144, a sua identificação, autorizada chegada a Mário, desça para o nível de voo 070. 070, chegada a Mário, tá 3144. Controle, autoriza o passageiro 2230, descer para 2000. Passaria 2230, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, portal estabilizando o VOC, 2230. Objeto 6721, desça para 3000 pés, QNH1 no 013. 3000 com 1300, Salvador, boa tarde, Azul 4207, 1600 na Céu. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba para nível de voo. 300, saída da EL, Leda, pós-bridge. 300, da EL, saída da Leda, pós-bridge, azul 4207. Com 35 a bordo, 4 cavalos de autonomia, alterna HKJ. 050, gol 9941. Tá, 3144, desse para nível de voo 060. 060, tá, 3144. Ponte de Parachame, torre 1 no noite, desse momento. 7, leve táxi até o ponto de pega, chama a gacinha 18,6, eu tenho 5,490. Jet 6721, reduz velocidade para 1709. 2770. Tá, 3144, reduz velocidade para 3009. Eu entendi. Reduzir para qual velocidade? Tá, 3144, reduzir para 3009. Ah, tá ok, já estamos. Estabilizado no localizador 2230. Passaria 2230, complete final LS, chame torre, frequência 118, decimal 6. 186-2230, bom. Torre Salvador, muito boa tarde, passageiro 2230, 3 milhas por externo. Passageiro 2230, continue a aproximação, aguarde a autorização para pouso. Nossa escuta. Lembrar 2006721? Objeto 6721, desça para 2000 pés, QNH 1013, autorizado sinal ILS, reposto estabilizado. Amará 2013. 90 no ponto de espera, pronto. Sigo 490, mantém o ponto de espera. Mantém no ponto de espera, 5420. Corso 7721. Objeto 6721, reduz para velocidade de aproximação, complete final ILS, chame torre, frequência 1 no 8 6. Ele também é reduzindo, graças. 754, autorizado ingressar na taxiway Eco, chame solo, frequência 1 no 2 1 no 9. Fazendo uma boa. Salvador, voo 174, lembrou na Eco. Voo 1754, autorizado táxi até o portão 6 via Alfa Juliette. De Alfa Juliette, portão 6, 1754. Voo 1941. TAM 3191, chame Centro Recife, frequência 125-1, alterne 133-25. Pista 10, 120 com 10. Autorizado pouso na 10, 2230. Tá 3144, esse para nível de voo 0. Passaria 2230 no solo 35, libera a direita via delta, chama o solo 129. Delta, solo 1219, tá presente, vou na Prod. Eu estou tá presente, azul 4207. 2. Eu fui meu último que chamou o solo? 96741. Correção, passaria do 2230, atrasado táxi até antes da Juliette. Webjet 6741, autorizado pushback, porte para o táxi. Autorizado pushback, acionamento Web 6741. Salvador, 3804. Azul 4207, na presente, vou na Prod Bridge. Prod Bridge, Azul 4207. TAM 3804, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível de voo 060. Ok, Mari, descendo para 060. 3804, TAM 3144, desça para 3000 pés, QNH 1013. 3013, TAM 3144. Azul 4207, chame Centro Recife, frequência 125-1, alterne 133-25. 25-1-3-3-25, Azul 4207, Recife. Tá 3804, desça para nível de voo 050. 050, 3804. 2223, autorizado táxi até a remota 14 via Juliette. Remota 14 via Juliette, 2230. 90, pronto, pode espera. Uma prod, uma bobe. TAM 3566, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível de voo 060. 060 na Mari, identificou TAM 3566. Azul na decolagem, Léa e Mantê. Certo, ali e Mantê, observando o azul, Felipe 5490. Referências 2000, Potan 3144. Potan 3144, desce para 2000 pés, QNH-113. Autorizado, sinal ELS, reporte estabilizado? Sinal estabilizado, 3144. Boa, 4033. Se chama em torre, frequência 1-9, desce no 6. Está no 14-06, igual ao 941. Salvador, boa tarde, azul 4033, passa 1200. Azul 4033, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 200, saída da El Leda. Sim, só mantém 200, saída da El Leda, azul 4033. Tá de voo no 941, vai passar onde a serra baixar travada. Juliette, após o Boeing 737 da Webjet inicial, táxi autorizado para seguir para o portão 4, via Juliette. Gente, após o web, a gente está autorizado a ingressar e prossegue para o 4721. Para táxi web, linha 741 com 148, 4 horas, até na consulta. 6741, autorizado táxi até a ponte espera da pista 10, via Índia, torre 118, decimal 6. Via Índia, 118, decimal 6, 6741. Três, um, quatro, quatro, reduza para velocidade de aproximação. Reduza. CV 5490, decolada 40, chama o controle de frequência 1-9-35. CR 119-35, TRIP 5490. E Salvador, muito boa tarde, é o TRIP 5490, decolado na saída Momo, na sua escuta. TRIP 5490, contato radar na decolagem, supa nível de voo 200, saída Momo, Cogbus. Certo, 200, Momo, Cogbus, TRIP 5490. Certo. Tá 3144, complete final ILS, chame torre, frequência 1-9, decimal 6. Tudo bem, obrigado, bom dia. Do web 6741, próximo ao ponto de espera da 1-0, então. Webjet 6741, mantenha o ponto zero. Vai manter. Torre Salvador, tá 3144, final LS. 1-0, visual. 3144, mantenha aproximação, aguarde autorização para pouso. Guardando. Gol 941 no solo, aos 42, livre pista pela direita, chame solo, frequência 121, decimal 9. Livre pela direita, 219941, boa. Se o 3566 visual pode descer para 2000? Para 3566 negativo. Ah, desculpa. TAM 3804, desça para 2000 pés, QNH 1013. Sendo para 2000 pés, 1013. Obrigado. Chamou o patrão. Objeto 741, após o pouso do Airbus, autorizado a alinhar e manter. Após o pouso do Airbus, autorizado a alinhar e manter na onda 0 lá. TAM 3144 no solo off 44, livre pista, curva à direita, chame solo, frequência 121.29. A direita 219, 3144. TAM 3144 livrando na sua escuta. 3144, autorizado táxi até o portão 2, via Alfa Juliette. Alfa Juliette por 02, TAM 3144. Tá pronto, não, 0674. TAM 3804, esse é para 2000 pés. 2000 pés. Autorizado, né? Controle Salvador, muito boa tarde. A trip 5240, seguinte da Quebec. Zip 5240, aciona a identificação, autorizado chegada MAD, desça para nível de voo 050. Confirme para o 5240, descida para o 050. Desça para o nível de voo 050, Zip 5240. 050, 5240. Azul 4033, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.25. 5-1-2, poder confirmar a segunda, senhorita? A segunda frequência qual seria? Azul 4033, frequência 1251, alterne 133.25. Decolar 246, sendo controle frequência 119.35. Webjet 6741, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída Arbor Elefa. Arbor Elefa 340-6741. Confirma, chamou o trip? Negativo. 3566, reduz velocidade para 190. 903566. Atingir 3.000, TAM 3566. Controle, está copiando o TAM 3566? TAM 3566 reduza para 170. É, a gente está reduzindo, só que leva um tempinho. Está atingindo 3.000 agora. TAM 3566, retração para espaçamento, curva à esquerda para o 020. 020, TAM 3566. TAM 3566, seu limite ao curso do localizador. Ciente, limite ao lock. Velocidade que a senhora quer agora, por favor. TAM 3566, 3.000 pés, para o A20. Pode informar a velocidade, por favor. TAM 3566. Reduza para 1709. Ah, já está mantendo 170 agora, 3566. TAM 3204, estabilizado. 3204. TAM 3204, completão ILS, emitou a frequência 1 decimal 6. 18,6, obrigado. 3566, desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, completo, correção, reporte estabilizado. Estão curvando à direita para interceptar o ILS, descendo para 2.000, TAM 3566, passou o eixo. 129. Autorizado, nosso posto, trem embaixo travado. A interceptação, TAM 3566. Via Upper Whisky 50, aciona 5443, controle 199.35. Autorizado, Vitória, nível 360, PVC 50, demora da 190, primeira curva à direita, terceira saída da El, após da El, Boa Neda, após Neda, Boa Eult, aciona 5443, controle 199.35, azul 4089, tanto que a gente está aqui dentro. 4089, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Trabalhando. Ó, passarela 2230, parado para levar o fluxo de Salvador, Passarelo 2230. Passarelo 2230, foi aprovado Vitória da Conquista, nível 200. Está pronto para a cobra, Passarelo 2230? Afirmativo, está pronto, 2230. Passarelo 2230, autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 200, decola da pista 10 com curva pela direita. Saída Arbor, após Elefa, DCT, Vitória da Conquista, aciona 5431, controle 199.35. Do Mare, voo no 924. 4200 para Conquista, decola 90, curva à direita, saída Arbor, após Elefa, após direto, 431. Cotejamento correto, reporte para acionamento. Autorização, TAM 3566. 4-1. Prossiga. Autoriza, Dadro. Já Galhão, nível 380. Pronto para cópia? Positivo, prossiga. 3193, autorizado Salvador Galhão, nível 380. Decola da pista 1-0 com curva pela direita. Saída da El, após Del Leda, após Leda, direto Bridge. Onde intercepta Uppers do Lu 1-0. Aciona 5446, controle 199.35. Afirmativo, está 3193 aprovado, Galeão, nível 380, via Uppers do Lu 1-0. Decola da 10, curva direita, sai da El, transição Leda, após direto Bridge. Transponda 5446, controle Salvador 199.35, portão é o 10. Chamaremos front row, pushback acionamento, 3193, está aberto. 93. 93, cotejamento correto, recorte para cima. Arbor é Eleco, né? Eco Lima, Eco Pontos Alto. Passaredo 2230, após Arbor, Elefa. E após Elefa, direto Vitória da Conquista. Então, obrigado. Tráfico Salvador, objeto 5728 para a cobra 330, sente da informação. Quebec. Quebec, aguarde, um minuto para a cobra. Guardando o gráfico. TAM 3804, na escuta do solo. Solo Salvador, boa tarde. TAM 3804. TAM 3804, autorizado táxi para portão 11, via Alfa Juliette. Alfa Juliette para 11, 3804. A DLS, informaremos estabilizado. TRIP 5240. Tio. 5728, autorizado Salvador Recife, nível 330, decola da pista 1-0 com curva pela direita, saída Puca, transição Caju, via Upper Whisky 58, aciona 5444, controle 119.35. Sentinel autorizado 330, decolando da 10 com a primeira curva à direita, saída Puca, transição Caju. 5444, transponder 119.35, ao controle, objeto 5728. Cotejamento correto, reporte pronto para acionamento 5728. Reportaremos. 5 alterne 1 3 3 decimal 65 1 2 6 8 5 1 3 3 2 5 65. Afirmativo. Obrigado. 28, corrigindo, primeira curva à esquerda, Puca, saída Puca, transição Caju, 5728. Afirmativo, primeira curva, esquerda para decolagem, 3566, no solo é 56, livre pista, curva direita, taxiway X, chame solo, 121, decimal 9. 219, pela direita. Prossiga. É, pode aprovar, tá? 924, autorizado, claro, está, pois. Claro, está. Solo da 3566, livre a pista. Da 3566, autorizado táxi via Alfa Juliette para portão 12. Alfa Juliette, portão 12. Da 3566. Da 3566, remota 12, corrigindo remota 12. Remota 12, 3566. A vetada BR 324. Sim, é que eu vou papar mais que eu acho.